comprendeu o fim da história. Eu preciso compreender o começo dela. Quando a história sobe e entra no jardim, começou a grande prova do desterro. Para compreender o fim da história, eu preciso compreender o começo dela. Thank you.